Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Digam todos glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, porque Ele é bom. Nós temos que conhecer essa bondade de Deus, porque Ele não falha. Ele nunca muda. Deus não é igual a nossa alma, né? Ele não é igual a nossa parte carnal que muda, que oscila. Não, porque Deus é espírito. Então Ele não oscila, Ele sempre, Ele é bom. Ele é sempre daquele jeito, Ele não muda. Então, às vezes, a gente pensa que, ai, Deus está bravo comigo, ai, Deus... Gente, isso é um conceito que tem que sumir, né? Isso não existe, tá? Porque Deus, Ele é perdão, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondade. Nossa, os atributos de Deus são, né, grandes. Então, nós não vamos estudar sobre isso, que o pastor Dave já trouxe este estudo já, que inclui o amor dEle, né? Mas é isso, a gente tem que buscar mais essa presença de Deus, que a gente vai se enchendo desse amor, dessa presença. E isso é que faz a mudança na nossa vida. Porque quando nós estamos orando, nós estamos entrando na presença de Deus. Porque oração é entrar na presença de Deus, é isso que é oração. Tá? Então, o nosso coração vai se encontrando com Ele e nós vamos recebendo o que Ele é, o que Ele tem. E nós vamos nos esvaziando de toda a carga, né, da vida, das tribulações, dos ataques, enfim, de tudo que acontece, para a gente ficar com esta presença que nos sustenta. Então, isso é a vida de Deus. Nós temos que deixar essa vida de Deus crescer muito dentro de nós e nos dominar. Então, a vida de Deus aqui na Terra, Jesus já mostrou como que foi. Ele, né, em forma humana, mas com toda a vida de Deus, sem pecado, né, uma forma humana, carnal, mas sem conhecer o pecado. Ele nunca teve pecado. Ele teve todas as tentações, todas, porque o diabo veio tentá-lo em todas as áreas, mas ele nunca pecou. Então, ele é o padrão, ele já nos mostrou como que nós temos que ser aqui na Terra. Então, tudo que a gente quer ser e buscar em Deus, o padrão é Jesus. Por isso que nós temos que ler os evangelhos para ver a postura dele, como ele reagiu nessa situação. Ou então, às vezes, a gente está lendo uma carta, alguma das cartas do Novo Testamento, e a gente vê a reação de Deus ali naquela fala. Tipo, como eu agiria nessa situação? Então, lendo a carta, você vê os conselhos que ele está dando lá. Porque é o jeito que ele faria se estivesse agora aqui, numa forma humana na Terra. Então, esses conselhos de Deus, através da palavra, eles que nos estruturam, nos orientam e trazem a vitória. Por isso que nós temos que ler bastante, porque o nosso espírito sempre vai falar o que nós temos que fazer. Tá? Que vai ter logo uma oposição, que é a alma, né? Então, o pensamento já levanta contra. Por isso que nós temos que saber distinguir o pensamento de Deus, o pensamento do diabo e o pensamento da nossa alma. Tá? Porque se a gente conseguir crescer espiritualmente, o diabo vai atacar, mas ele não vai nos vencer. Porque nós não vamos ceder à opinião dele, o que ele quer forçar na nossa vida. Mas precisamos conhecer Deus, senão a gente não vai discernir. Nós não vamos saber se é ele, o que é, vamos até achar que é Deus, porque ele confunde muito. Ele copia de uma maneira, assim, muito... Não pode ser perfeita, porque perfeita é só Deus. Mas, assim, sabe, o sósia, assim, que você não distingue, precisa, sabe, examinar muito para você saber que é o sósia, porque é tão idêntico, né? A voz, a fala, a conversa, o tipo, tudo é muito igual. O sósia não é assim? Passa mesmo pela pessoa, o diabo é isso. Então, ele traz para nós todo este engano, porque eu não esqueço, o diabo é enganador. Ele só engana. Ele só engana. E mais, ele é mentiroso, porque o enganador é mentiroso. Então, ele é o pai da mentira. Ele, tudo que ele fala é mentira. Então, ele fala numa pressão tão forte para a gente absorver aquilo e viver aquilo, em vez de nós ouvirmos a fala de Deus e absorvermos aquilo. E dá um chega no diabo. Então, nós temos que crescer e aprender Aprender para crescer, ok? Então, conforme eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Porque eu preciso saber lidar com o meu inimigo. O cristão só fica falando, ah, diabo, sai, não sei o quê. Pensa que é uma brincadeira e fica, parece que brincando de mandar o diabo embora. Mas, como eu já até escrevi numa carta, de si próprio ninguém manda o diabo embora. Sendo que é esse que nós temos que mandar embora. Porque ele está nos dominando. Por que eu não estou conseguindo passar daqui? Por quê? Se Jesus disse que esse caminho está aberto na palavra. Por que eu não consigo? Porque ele está me enganando. Ele é um enganador. Ele é mentiroso. Então, a gente precisa aprender na palavra de Deus como que nós vamos ficar livre disso e vamos continuar. Porque ele que está me parando. Mas vem cá, o diabo, ele não pode me segurar pelo braço, tipo, pode parar agora. Não é assim que ele age. Ele tem toda a tática dele, de como fazer isso. E uma vez que eu entro na dele, ele está me dominando. Então, por isso que nós precisamos conhecer a bondade de Deus. Ele se faz de Deus, a voz dele é parecida. Você já não viu o cara lá cantando na televisão, que é igualzinho o Elvis Presley, sei lá, até o jeito, a voz, de quem que você quiser, qualquer cantor aí. Então, o diabo, ele imita Deus assim, gente. Tá, você nem está vendo que é o diabo, ele está ali, ele está falando, você está pensando que é o Espírito Santo. Você está crente que é o Espírito Santo, pior que entra na malha dele. Porque não conhece a voz do pastor. Jesus é o pastor. Você tem que conhecer a voz do pastor. Porque você, eu tô, no geral, porque eu não vou seguir aquela voz que está ali me enganando. Mas se eu não estiver na presença do pastor, não me acostumar com ele, eu vou ser facilmente enganada. Tá? Porque eu vou, a voz é parecida, gente. Tipo assim, sabe quando você liga na casa de alguém e o filho atende, a filha, sei lá, e você jura que é a mãe, ou vice-versa, porque é muito igual? Então, o diabo faz isso. Ele tem essa capacidade, ele fala na nossa mente com esta voz, imitando o pastor. Então, como que eu vou saber a voz do pastor? Eu tenho que andar com ele. Porque eu vou conhecer bem a voz do meu pastor. E quando ele falar, eu vou saber distinguir que aquele outro não é o meu pastor. Está imitando. Uhum. Se eu não conhecer a bondade de Deus, que é o meu pai, eu não vou discernir as falsidades do diabo. Porque ele se faz de bom. Ele vem lá com uma capa de bonzinho, né? Jesus já até falou. Tá inventando religião, fórmulas, para eu estar na presença de Deus, modo de errar, de orar tudo errado, que nunca eu vou receber nada de Deus. Ah, estão acompanhando isso? Amém. Por isso que o religioso não recebe. Um dia lá deu certo, ele nem sabe por quê. No outro dia já ficou 100 anos lá, nunca recebeu mais. E não sabe por quê. Forma religiosa de orar. Não está na verdade, porque está andando com a religião, aquilo que o diabo está falando. Então nós precisamos muito de Deus. Precisamos ficar na presença de Deus. Todo momento que você se dispõe a estar na presença de Deus é valioso. Porque ele está presente e tudo que ele quer é a tua vida, é você. Então ele vai te fortalecendo, ele vai te ensinando como que você tem que agir, proceder. Ele que fala, porque não adianta eu te dar um conselho. Se você não está com a força de Deus, você não vai fazer. Fala mesmo. Fala, ah, é, que ideia boa. Tchau. Vou por isso. Agora, se você está na presença de Deus, e ele fala, olha, é assim que você tem que fazer. Você ouviu, foi o pastor. Ele disse para você, é assim. E você obedece, porque você está na presença dele, a unção está ali, e você adquiriu a força para obedecer. Porque o Espírito Santo está te ajudando. E você faz, pronto, você venceu o diabo. Aleluia. Tá, queridos? Então, nós precisamos aprender isto sozinhos, porque não dá, gente. Eu não posso falar pra você que essa cor daqui é laranja, mas você vai falar que é um... Ah, eu acho que isso daqui é, sei lá, pêssego. O outro vai falar, sei lá o quê, é não sei o quê, tijolo desbotado, sei lá, meu. Ah, eu tô achando que isso é... Você entende? Eu não sei que cor que você está vendo exato, se é igual ao que eu estou vendo. Então, essa percepção espiritual cada um tem que ter. A gente fala e entende. Eu sei o que você está falando, mas você que percebe como que é isso. Então você ouve os ensinos para você ter uma direção mais ou menos. Mas você que tem que aprender sozinho. Porque, olha, andar de bicicleta, você senta lá. Tem um cilim que chama. Senta lá, um banquinho. Aí você põe a mão no guidão, mas tem dois pedais. Você põe um em cada perna em um. E aí você vai pedalar, mas se equilibra. Você nunca viu bicicleta. Você nem sabe. Você, ó, ah, é, acho que eu sei, entendi e tal. Mas você senta lá para andar, você cai na hora. Você que tem que aprender. É prática. Você tem que aprender a andar com Deus, a ouvir a voz do seu Deus. Porque se você nasceu de novo, é claro que você nasceu, né? Supõe que sim, né? Creio que todos aqui nasceram mesmo de novo. E você já foi batizado com o Espírito Santo? Como que você não ouve Deus? Como que você não tem essa percepção? Tem que ficar lá. Ele vai te dar a direção. Bom, a carta do pastor David desse mês de dezembro, ele está falando sobre o amor, porque nada como esse mês para a gente buscar mais esse amor de Deus e deixar que o Senhor lave o nosso coração de tudo que é ofensa, coisas que nos separam das pessoas. Por quê? Não é que é para você ir lá ficar adulando a pessoa, oi, meu, que a pessoa nem quer, vai dar cada coisa que você vai sair voando. Não é o caso. Mas o seu coração tem que estar lavado. Seu coração tem que estar em paz. Que se você encontrasse com aquela pessoa, você não ia virar a cara, você não ia ficar fungando, né, de raiva, você não ia ficar suando ou começar a ter dor de estômago, porque dá tudo isso, né, quando você está com raiva, dá, e muito mais, sabe, dá xilique, dá coisa. Então, você aguenta a pessoa perto de você, é perdão, é amor. Você não está com espinho, você está numa boa. Então, este é o momento desse mês, do ano, da gente refletir, ele está dizendo isso, porque nós temos a nova natureza. Antigamente, quando a gente não era nascido de novo, ninguém conseguia perdoar, não. Fazia de conta. Ah, já perdoei, deixa para lá, mas estava com aquilo lá. Agora, o perdão é uma coisa que, se você quiser descrever a situação, você já não vai conseguir mais. Os detalhes, aquilo, sabe aquela coisa que machucava, que era o espinho enfiado aqui? Bem no meio da goela aqui, assim, ai, aquilo doía muito. Passou, acabou, porque você foi curado, foi liberto. Então, ele está falando isso, entende? Então, você ser gentil para uma pessoa é uma coisa, agora você perdoar e amar é outra. Né? Nós estamos treinando isso cada dia aqui. Então, esse é o lema, porque esse é Jesus, o padrão é ele fez isso. E mandou que a gente fizesse. Então, com a nova natureza, nós podemos perdoar, vamos melhorar cada vez mais. E isso só melhora lá sozinho com Deus, orando. Vai orando que aquilo vai passando, aquilo vai passando. Porque Deus não mente. Sabe que Deus não pode tirar tudo de uma vez, porque a gente não está estruturado emocionalmente e a gente não vai suportar aquela mudança toda de uma vez. Não dá. Sabe, aquilo tomou conta da vida, do emocional, da alma, de tal modo que se ele arrancar a alma, vai sair junto, não pode. Não pode, ela tem que ficar lá, ela tem que ser renovada, tá? Então, vai precisar pôr a palavra de Deus, ela vai reconstruindo aquela área que foi muito sofrida, abalada, arrancou pedaço da vida. Deixou a pessoa amarga, rancorosa, mentirosa, sei lá, gente, tudo. Vocês entendem? Que é isso que a falta do perdão faz. Então, gente, a falta de perdão é a coisa principal na vida de um cristão. E é por isso que o diabo destrói as pessoas, por causa da falta de perdão. Então, a gente não pode ser negligente nessa área de não nos observarmos. Por isso que essa observação só é feita sozinha, orando. Né? Quando você está orando, o Espírito Santo vem, ele vem... Sabe, aquele calor gostoso, aquela presença, parece uma nuvem que envolve aquele poder de Deus, que é toda uma delicadeza, para atingir aquela área. E aí ele mostra aquela área, e mostra com amor, e você vai entregando a situação à pessoa. Vai devagar, cada dia, você vai entregando aquela pessoa, muito embora você não esteja sentindo aquele amor de Deus pela pessoa ou pela situação, sei lá. Mas você está sendo abordado por Deus. E ele vai te ajudando, que essa é a condição dele. Tanto é que ele morreu, né? E absorveu nele esta coisa ruim que está dentro de mim, que não consigo. Ele morreu com isso. Então ele pode agora vir com todo este poder e entrar naquela área que eu não consigo ficar livre sozinha. Então por isso que sozinho com ele você vai ficar livre. Ele vai começar a mudar todo o seu jeito, todo o seu temperamento, sabe? Coisas que ficam lá dentro, amargurando, sei lá, esquisitice e tudo mais. Então, nesses momentos a sós, nós vamos crescendo e ficando novas criaturas, pessoas diferentes, que sabe amar, que sabe perdoar, que está tudo bem. É isso que Jesus quer, para poder ajudar os outros. Então, ele diz aqui na carta que o amor não é só receber, mas é dar esse amor. Porque as pessoas querem receber, né? Amor, ninguém quer levar paulada, né? Pontapé. Mas quer receber amor. Então, nós temos que dar amor. Então, nós temos que dar amor para aqueles que estão dando paulada. Coice. Que é literalmente essa situação. Que dói, machuca, faz voar. Então, para estas pessoas, nós temos que dar o amor. Mas como que é o amor? Não precisa ficar lambendo, gente. Jogando confete, não é isso. É respeitar com amor. Porque tem que fluir de dentro de você. Porque se você está com amor do lado dessa pessoa, vai fluindo. Porque o amor de Deus abrange a área geográfica. Ela sai de dentro e começa a dar paz e começa a dar ordem no ambiente que você está. É isso que é o amor de Deus. Mas isso a gente conquista sozinho com Deus. Tem que ter toda uma elaboração lá dentro. Então é isso que ele está falando nessa carta. Então, agora que é Natal, tá, que às vezes você não vai passar Natal com alguém, sei lá, ou às vezes o diabo também entra nessa área porque vê o coração de um, de outro, ele já gosta de fazer uma baguncinha. Então vamos separar tudo, o diabo já faz esse rolo, às vezes ele faz. Que era o momento que você ia fazer aquela coisa maravilhosa, gente, fez, parece talco que você soprou, ficou aquilo tudo no ar horrível. Então, calma. Ele faz essas coisas, o diabo, para ver se acaba com você. Justo nessa hora, que seria a hora, né, de confraternizar, ficar gostoso com todo mundo que você gosta, que você ama e de repente não dá. Então você tem que tirar bonito isso, de letra, bacana. Não sofrendo. Você não pode sofrer. Vocês estão acompanhando? Amém. Esse sofrimento é do diabo. Ele quer acabar com a tua vida. Imagina, você não pode sofrer. Você tem que ter paz. Você tem que ter paz. Então, o que, que é? Se não é possível ficar junto, você não pode ficar amargurado chorando. Você tem que ficar jogando bênçãos, abençoando, sozinho orando. Abençoando o seu coração ficar estabilizado numa paz que é de Deus. Para você não sentir nada. Você quer saber? Quando você está com paz, você não está sentindo nada. Você não está sentindo nada, você está tranquilo. Você está tranquilo. Assim, olha, está gostoso, um arzinho condicionado, cadeira não está ruim. Está bem, não estou nada, está ótimo. Nem sei se já passou 10 minutos, 15, é isso aí. Está acompanhando? Amém. Você está bem, porque se as pessoas estivessem juntos, estaria bem. Se elas não estão, está bem. É isso. Este é o termômetro. Deus falou para mim uma vez no Natal, agora chega. Não fique promovendo paz. Seja a paz. Faz muito mais de 10 anos que Deus falou isso. Então nós temos que viver a paz. Você tem condição de estar numa boa, de ser feliz, de estar bem, ok? Então essa carta é para isso, é para você passar muito bem. Esse fim de ano, não é assim, tipo, você vai chegar com um presente do tamanho dessa sala embrulhado para a pessoa. Não adianta, porque ela não vai mudar. A pessoa não está querendo, o diabo está agindo mesmo. Então, não é este o caso. Se der para dar um presente, for o caso, tudo bem, mas não precisa forçar. Não precisa forçar. Deixa, espera passar. Às vezes a gente tem que esperar, gente. A maré está alta, você tem que esperar, não é assim? Às vezes tem que esperar. Tem que esperar porque a maré vai abaixar. Quando a maré está alta, calma. Você não pode fazer nada, o diabo está atacando. Você só pode ter paz. É isso que você tem que ter neste Natal. É isso que ele está falando nessa carta. Então, neste fim de ano, nesse tipo, literalmente, às vezes você vai entrar em contato com uma pessoa que prefere ver o diabo do que ver você. Não vai dar. Para que você vai entrar lá em contato? Não é o caso. Você vai ferir mais, vai criar mais caso. E depois com aquela voz, assim, de repente, de ser um... Para, gente. Não é isso que é amor. Você tem que entender que religião não explica nada do que é amor. Porque religião não sabe o que é amor. Então, a religião fica lá obrigando, um ficar conversando com o outro e estão lá. Não é para ser às vezes assim. Tipo, você vai procurar uma pessoa que não te quer, não adianta. Vocês estão acompanhando? Você tem que estar com a paz no coração. Tipo, se a pessoa chegasse aqui agora, eu estou de bem. Sou capaz de levantar e servir. Mas se ela não está, eu estou ótima também. Eu estou feliz, eu estou em paz, não estou precisando de nada. Isso é paz. Então, este é o momento no ano de você conquistar. É para você passar o Natal assim. É isso que ele está falando nessa carta. Não adianta só ficar lendo, ai que bonito, joga para lá. Tem que viver. Isso é prática, isso é aprender a conhecer e andar no amor, na misericórdia e bondade de Deus. Você tem que estar bem. Tá? Eu posso falar isso porque teve uma ocasião, acho que 2 anos, que eu fiquei sem as minhas filhas no Natal. Elas casaram e foram embora para os Estados Unidos. 2 anos. Eu não as tive aqui no Natal. Era eu, minha mãe e o Fernando só. E daí? Ninguém estava chorando, ninguém estava mal, ninguém estava nada. Era como se fosse o dia de hoje, de amanhã. A gente tem que saber. Você vai ficar chorando, vai ficar amargurado? Fiz as coisas para nós mesmos. Acabou. E eu fui orar e não senti nada. Não senti dor, não senti raiva, fiquei chorando. Não. Você tem que ter equilíbrio. Porque Deus é equilíbrio. Sabe, você tem que decidir se você quer sofrer ou se você quer ter paz. Isso cabe para você. Então, tá aqui essa carta. Quem quer? Quer ser gentil? Amém? Então, gente, até logo. Eu acho que já valeu, né? Mas toda glória a Deus. Porque valeu, gente, alguma coisa disso? Porque há uma cobrança, gente. No Natal há uma cobrança. Tá certo? Que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Você... Calma, às vezes não é, gente. Sabe? Você que tem que estar bem. Você que tem que estar em paz. Tá? E às vezes é preciso cortar muita coisa na vida. Muita coisa. Muita, muita, muita. Por quê? Se cortar muita coisa, nós vamos ficando com amor de verdade. Porque às vezes está com muito auê, muita árvore de Natal brilhando com luzes e não está com nada. Só está com aquilo. Vamos parar. É melhor estar lá dentro. Você está feliz. Você está feliz, você está bem. Você está equilibrado. Então esse é um Natal bom. Aí sim, é bom se você está conquistando um posicionamento em Deus para os próximos anos. Aonde você vai andar no amor. Não é legal? Isso é que é. Aonde você vai estar em paz. Às vezes precisa de muitos cortes. E assim foi na minha vida. Foi fazendo. Deus foi fazendo isso, foi fazendo isso, foi fazendo. Tá? Porque fica, às vezes, muita programação e o amor mesmo de Deus não está. Então, Jesus quer que nós tenhamos paz. É um momento para a gente lembrar das pessoas com amor. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. E aguardar. De repente, este ano não seja o ano que vai ser o ano que você vai poder confraternizar. Se não for, não vai chorar, lágrimas. Calma, Deus está estruturando. E se o diabo está atacando, Deus está com você. Amém. Seja equilibrado, seja firme. Saiba ser feliz na condição que você está. Amém. Mesmo o diabo atacando, seja feliz naquela condição. Porque você tem Jesus aí. Amém. Então é isso, amém? Amém? Agora, esse aqui, olha, esse livrinho, gente, já faz tempo que a gente falou dele, mas vamos retomá-lo. A oração de Jabes, lembra a oração de Jabes? Né? Uma oração, gente, de uma linha, ele conseguiu tudo na vida dele. Então, é um exemplo muito bacana, é sobre a palavra de Deus, é interessante. Para você ter uma força de buscar Deus, não desanimar, que ele faz. De repente, você vai copiar a oração dele, ah, mas não está acontecendo nada. Bom, ele falou aquilo de uma condição que Deus conseguiu fazer na vida dele. Então, quando você estiver neste nível de fé, Deus vai fazer. Mas isso, este livro é para animar você. De que uma oração de coração, Deus faz. Com fé. Então, esse livrinho é para isso. E esse aqui, ó. Administre suas emoções e não deixe que elas controlem você. É tudo que nós falamos. Emoção é muito boa para ela me servir. Não para ela acabar com a minha vida, ok? Tá? Então, nós estamos aprendendo isso, né, gente? Porque antigamente era tudo descabelado, né? Um horror, assim. Agora, nós já vimos que isso não dá certo. Isso não dá futuro e se destrói a vida. Então, nós estamos até aprendendo que hoje nós temos emoção, tá certo? Descobrimos que nós temos emoção. Peraí, eu não posso ser desse jeito. Né? Um dia lá, todo feliz, outro dia todo angustiado. Um dia amigo de todos, outro dia inimigo de todos. Gente, para, não é por aí. Então, ela vai falar isso. Administra. Você não tem que administrar seu dinheiro? Senão você fica falido, né, amigo? Não é isso? Todo mundo sabe mexer com isso. Agora, emoção, vamos aprender. Se você não souber administrar sua emoção, você está falido. O diabo acabou com a tua vida. Ele vai destruir você. Então, é sobre isso que ela está falando. E nós temos que aprender bastante. E ela sabe muito sobre isso porque ela sofreu demais, essa mulher. Não que nós não tenhamos sofrimentos, mas ela cresceu espiritualmente, entrou no ministério dela e hoje ela pode falar, né, com todas as letras sobre isso. Então, vamos continuar aqui na nossa meditação na palavra. Vamos lá voltar em Jeremias 4, porque eu vou recapitular rapidamente sobre o que eu falei na quinta-feira. Quinta-feira eu falei sobre o controle do diabo nos nossos pensamentos. Que o diabo, ele nos ataca, é na mente, é no modo de pensar. Então, o diabo nunca vai vir na sua vida, tipo assim, ô, boa tarde, muito prazer, eu sou o diabo e eu vou agora atacar os seus pensamentos. Ele não faz isso, jamais. Ele age assim, tipo, você está dormindo lá no seu quarto com tudo escuro, escuro, blackout, você não vê nada. E ele entra lá. Ele entra lá, você não vê e ele está lá, ok? Ele entra desta maneira, sem você perceber, nos seus pensamentos, nos nossos pensamentos. E aí ele constrói um castelo. E aí vai. Então, por isso que quem não lê Bíblia, quem não ora em línguas, quem não conhece a voz do pastor, quem não tem intimidade com Deus, começa a seguir estes pensamentos. Porque nós somos guiados pelos pensamentos. Você começa a pensar, pensar, pensar, você faz, né? É por aí. É as ideias, né? As ideias começam a vir e aí vai. Então, por isso que nós precisamos conhecer quais, da onde vem a fonte desses pensamentos. Precisamos saber que o diabo, ele lança direto pensamento. Por isso que se eu não conheço a palavra, eu não leio bastante, ela não está aqui em mim, ela não está renovando a minha mente, eu estou com aqueles pensamentos do diabo que destroem a vida. E ele vai me seguindo num padrão religião onde eu nunca vou ter nada. Tá? Isso não acontece, tipo, de eu conhecer bem a voz do diabo, bem a voz de Deus, num dia para o outro. Porque é crescimento espiritual. Então, gente, vocês estão progredindo, com certeza, queridos. Porque vocês estão até aqui, né? Senão vocês, ó, tinham se mandado. Mas, aos poucos, cada um no seu passo, na sua medida, está buscando aprender a conhecer a voz de Deus e a voz do diabo. E Deus dá inúmeros versículos, tem inúmeras passagens, que Deus nos alerta sobre os nossos pensamentos. Que nós temos que tomar muito cuidado, porque é lá que o diabo lança o pensamento. Como eu disse, se você vir um anúncio, tipo num outdoor, numa propaganda ou numa revista, a sua mente assimila aquilo. E você, com aquilo lá, você, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo lá, sei lá. De algum modo, ela entrou no seu pensamento. Então, o que o diabo faz é isso. Ele faz com que o que ele fala entra em mim e eu absorvo aquilo e começo a fazer. E sem saber que é o diabo. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, eu não sei, por que isso está acontecendo? Ah, você não sabe? Porque você não conhece a voz do diabo. Por isso que você não sabe. Porque Deus conhece a voz do diabo. Por isso que ele diz, olha, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Tá, e os meus caminhos não são os seus. Ele não quer dizer, escuta, eu sou Deus, o maior e você é um ralé e que se dane. Não é isso que ele quer dizer. Ele mostrou que há diferença. O meu pensamento de Deus é diferente do seu, homem. Então, você precisa aprender comigo como que eu penso para você ficar livre do diabo. para você ser bem-sucedido e receber as bênçãos de Deus. Poxa, Deus falou de tantas bênçãos, tem não sei quantas mil promessas na Bíblia, e cadê elas na minha vida? Cadê? Eu não tenho, porque eu só ouço o diabo. Eu não ouço Deus. Estão acompanhando? Então, precisa trabalhar nisso, precisa buscar isso. Nós precisamos ser espertos nisso. Então, veja aí, olha, Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Está valendo, queridos? Fica esperto, vai orando em línguas, vai lendo a Bíblia, você está aprendendo a orar, você está aprendendo a ouvir Deus, você está aprendendo a ouvir a voz do diabo, o seu inimigo, você está aprendendo a ser vitorioso. Agora, hoje, nós vamos aprender, porque eu mostrei essa quinta-feira, como que os pensamentos, que o diabo lança os pensamentos na nossa vida, e da onde a fonte, como que é, e hoje nós vamos aprender que nós temos que aprisionar estes pensamentos. Porque o inimigo, você faz o quê? Você larga ele solto? Não. Você aprisiona. Você cata ele e põe ele lá aprisionado. Então, os pensamentos do inimigo nós temos que aprisionar. E temos que aprender a dizer não. Quando é o diabo, é não. Jesus não falou que é sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo? Vocês sabem, está escrito. Então, nós temos que aprender a dizer não. A religião é uma coisa tão horrorosa do diabo, com seus procedimentos, que muitas vezes a pessoa fica sem graça e não diz não. Você sabe disso. Porque, ai, mas é porque senão eu não estou amando, senão eu não estou obedecendo a Deus, senão eu não estou julgando. O que, que é isso? É sim, sim, não, não e acabou. Você tem que andar, na verdade, porque com Jesus não tinha meias palavras. Jesus era na lata, ele é o padrão, porque é a verdade. Então temos que aprender a dizer não, porque esta palavra não é uma palavra poderosíssima para cima do diabo. Esse não é para ele. Não, diabo, acabou. Então vai lá. Jeremias 4, versículo 14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvo. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Está valendo? Até quando você vai aguentar isso e deixar esses pensamentos dominando a sua vida? Até quando? Bom, você está permitindo isso que você nem conhecia, que era o diabo que estava fazendo isso. Você sabe que você pensa sem parar. Da onde são esses pensamentos? Tem que ser pensamento que vem de Deus, não pensamento que vem do diabo. E você tem que falar, não, diabo, pode parar, sabe que eu não vou fazer isso. Eu não aceito isso. Eu não quero isso. Não vai ser isso. Não, diabo, não. Você entende? Porque não é de noite, então, quando você acorda? Que daí ele pôs um fim em tudo. Não é à noite? Que ele entra lá e começa na mente, blá, blá, blá, blá, blá. E aí ele continua de dia, porque de noite ele já derrotou, já pôs uma exaustão tão grande que de dia ele nos deixa enfraquecido. E é isso que ele quer. Porque enquanto a gente está lá dormindo, lá naquele lugar bem profundo, ele começa a falar na cabeça e acorda. E aí ele faz uma montoeira. E depois de dia, porque a gente fica fraca, não dormiu, a mente não descansou. Então de dia está fraco, exausto, e o diabo continua o ataque e põe a pessoa lá para baixo. Até quando, Deus está falando, você vai deixar isso dominar a sua vida? É ele, é o diabo. Ele não falou, fulano, sou eu. Uhum. Ele está te atacando. Você tem que entender, o diabo está me atacando. Espera aí, o diabo está me atacando. Ah, você sentiu uma coceira aqui. Espera aí, ah, pernilongo está me picando. Cadê ele? Você não sai procurando? Ah, não, é pernilongo. E esse negócio que está aí? Que você está mal, que você está isso, que você está aquilo? É o diabo. Você que tem que discernir que é o diabo. Não, o diabo, pode parar. Você tem que usar essa palavra poderosa que Deus te deu. Não. Não, diabo. É para cima dele que você tem que ir. Valeu? Então, veja Salmo 139 aí, versículo 23. É, minha gente, é isso aí que nós temos que aprender, viu? Então, Salmo 139... Ei, aleluia. É, minha gente, vamos crescendo, é isso aí, crescendo, crescendo. E dando frutos no reino de Deus. 139, versículo 23, olha lá. Olha só. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Nós precisamos pedir para Deus, nosso Pai, que nos ensine. Senhor, mostra aonde eu estou errado. Porque eu estou errado pelo que eu estou pensando. Tanto que ele diz que nós temos que renovar a nossa mente, tá certo? Porque a mente são os pensamentos. Então, Deus, aonde eu estou errado? Quando você está orando, você tem que ter essa força, essa coragem. Deus, aonde eu estou errado? Porque é o diabo que está conduzindo com os pensamentos. Por isso que não está dando certo. Tem coisa que não está dando certo, que é o diabo que está lá inteirando. Eu estou seguindo o pensamento dele. Então, Deus, aonde que está errado? Aonde eu estou errado? O que, que eu preciso mudar? Vem com o teu poder, com a tua graça, me ajuda. E ele vai fazer isto através da palavra. Por isso que eu preciso ler a Bíblia. Porque toda a transformação da nossa mente vem através da palavra de Deus. Então, não é porque eu conheço alguns versículos e algumas passagens da Bíblia que está tudo feito. É uma constância, eu preciso me alimentar constantemente da palavra de Deus. Então, veja Provérbios 16 aí, um instante. Mais para frente um pouquinho. Tá, queridos? Vamos lá, hein? Provérbios 16, versículo 3. Olha só. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios, que são os pensamentos, serão estabelecidos. Se você confiar em Deus, os seus pensamentos vão ser estabelecidos. Confiar como? Pai, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda. Aí você vai orando em línguas, vai lendo a Bíblia. Pai, eu preciso da sua ajuda. Vem meu auxílio para estruturar os meus pensamentos. Porque quando eu penso certo, que é o jeito de Deus, é a vitória, acabou. O diabo não tem como vencer. Então ele está dizendo aqui, confia ao Senhor as tuas obras, é aceitar, né, que Deus venha com a ajuda dele nos nossos pensamentos. Amém. Aceita isso, busca isso, se humilha diante de Deus. Ele vai fazer isso para você. Você vai mudar e o diabo não vai vencer você. Por quê? Quando o diabo está atacando no pensamento, que ele está pondo pensamentos, saiba uma coisa, você está em conflito interior. Está um horror aí dentro, está um vulcão aí dentro. Isso é o diabo. Está valendo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que mandar ele sair. Já pode sair e parar com esse pensamento agora. Em nome de Jesus, eu não aceito. Ele vai embora, experimenta, gente. Ele vai sim. Porque você exerce autoridade sobre ele. Vocês não estão lembrados dos ensinos que nós estamos trazendo aqui sobre a autoridade que você tem que exercer? É isso, é nessa área. É assim que você tem que fazer. Já, pode parar agora com esses pensamentos. Para, sai, eu não aceito. Você não vai me dominar mais. Chega, acabou. E você fala um versículo de acordo com a situação. Ou simplesmente o Senhor é o meu pastor e ele está cuidando de mim. Será? Enfim, ok? Porque lá em Salmos 23... ele diz assim, por caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Se eu estou com todo esse conflito dentro de mim, não é ele que está me levando para o caminho reto. Tem alguém me levando por um outro caminho. Existe uma estrada de asfalto que quando fez era boa e depois ficou tudo buracada, esburacada. Mas existe aquela super autoestrada, que o asfalto é bom, aquilo vai. Isso são os nossos pensamentos renovados com a palavra de Deus. Mas aquela estrada cheia de buraco, são os pensamentos que estão trazendo conflitos interiores. É o diabo em pessoa. Ele não vai aparecer lá na tua casa de chifre, garfo. Ele não vai, rabão, ele não vai. Ele age no seu pensamento e você não percebe. Do nada. Você está lá do nada, numa boa, de repente, pum. Levanta um pensamento e vai, aí vai. Aquilo começa... parece um fermento e vai. E você vai dando corda, porque você permite, você não espanta ele, você não põe ele fora, você não usa a poderosa palavra não, que Jesus mandou, e ele vai dominando você. Diabo, aqui não, você não vai fazer isso, pode sair. Não é isso. Ou às vezes, ele põe uma imagem para você, já não viu isso? Ele põe uma imagem, ele também usa o que Deus faz, porque Deus fala com visões, você sabe. Mas ele também usa isso. Ele te dá uma visão, uma imagem, e você começa a ver aquele quadro e começa a ficar apavorada e tal, e lá, lá. E não está bom aquela coisa, não é de Deus. Por isso que você tem que saber se as coisas estão indo bem ou não pelo seu coração. Se você está tranquilo, em paz, Deus está no comando. Se está conflito, cai fora, meu. Você está precisando fazer alguma coisa aí. Dá um nãozão no diabo, fica orando mais, fica livre dele. Estão acompanhando? Não é bom você saber isso? Gente, isso vale ouro. Isso é ouro que Deus está nos dando. Para nós sermos abençoados aqui na Terra. Não é o máximo isso? Eu acho isso glorioso. É assim que ele nos guarda. Mas vem cá, Deus não vai mexer na sua vida, no seu pensamento. E tipo, peraí, pensamento, tá errado, põe ele para cá. Deus não faz isso. Não é assim, é você que tem que fazer. Está sob sua responsabilidade, porque a vida é sua, mas ele te deu toda a autoridade dele. Aliás, ele deu a vida dele para você. Então exerça, faça alguma coisa, meu filho. Fica aí de braço cruzado. Você que vai decidir se é o diabo que guia a tua vida ou se é Deus. Agora, ai, Deus que sabe, calma lá. Que Deus que sabe o quê? Ele sabe sim, ele foi para a cruz. Agora o resto é você que tem que saber. E o que você está vivendo é você que sabe o que você quer. Você não está fazendo nada para o diabo sair da tua vida. Você está permitindo. E depois fala, ai, Deus que sabe, né? Quando Deus quiser, por favor. Quando Deus quiser, ele já quis. Ele já quis, morreu na cruz. Então, os pensamentos vão ser estabelecidos se eu aceitar a ajuda de Deus com a palavra dele. Entendeu isso? Você vai estar em paz, meu amigo. É uma maravilha isso. Isso aí vale mais que o ouro e a prata. Porque você vai vencer tudo. Deus está com você. Como que a sua vida vai pro buraco se Deus está com você? O seu pensamento é o de Deus. Tá valendo? Então, isso é na oração. Nós precisamos estar lá todo dia, hein? Um tempo com Deus. E essa autoridade que você vai usar na sua vida, lá dentro da tua casa, nos seus negócios, enfim. Aquilo que pertence a você. Porque você exerce autoridade e domínio. Não esqueça. Não fica com preguiça, porque o diabo te dá preguiça também. Porque vem cá, é fácil orar? Nunca. Não. Gente, é com sacrifício que nós oramos. Ah, é? Então, é esse sacrifício que Deus quer que nós apresentemos a ele, Romanos 12, versículos 1 e 2. É este sacrifício, eu tenho que orar, porque eu preciso de Deus. Ah, mas hoje não vai nem a pau, tá difícil. Por quê? Porque tá um monte de diabo ali. Ele tá me atrapalhando, mas mesmo assim eu vou buscar este Deus e ele está comigo e eu não aceito isso e você não vai ficar aqui, diabo. E não vai mesmo, porque você ficou na presença de Deus, é Deus que está prevalecendo. Tá valendo? Então, você está plantando para o seu amanhã, para o seu futuro, para o ano que vem. Uhum. Claro, gente, não tenha dúvida. Então veja 2 Coríntios agora, capítulo 10. É isso aí, minha gente. Nós nunca vamos deixar de buscar esse Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Então vejamos. Achou aí? Olha só, capítulo 10, de 2 Coríntios, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Isso é, e nós não vamos agir com a alma. Eu já aprendi que a minha guerra não é com meu marido. Fim de papo. Ok? A guerra é com o diabo, com o diabo. Ele fica pondo, ó, pensamentos. Ok? Então, a guerra é com o diabo. Tudo que está acontecendo de coisas ruins, é o diabo. Por isso que nós vamos vencê-lo e nós vamos andar nas bênçãos de Deus. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, que quer dizer pensamentos. Porque sofismas são coisas que parecem boas, verdadeiras, bonitas, mas elas não são a verdade. Só tem aparência. A religião é isso. Não é o que Deus é. Então, eu tenho que anular esses pensamentos com a poderosíssima palavra não. Não se esqueça. Eu tenho que aprisionar os pensamentos. Como? Eu não tenho força. Ai, eu nem lembrei que aquilo era diabo. Eu estou passando mal. Pra caramba, meu. Estou pra baixo. estou sentindo, estou mal, não quero nada, estou desanimado. E você nem está sacando que é o diabo que está fazendo isso tudo em você. E você tem que falar não para ele, amarrar ele, pôr lá ele enjaulado. Não é ele que vai te enjaular, você que vai enjaular ele, teu serviço. Você exerce autoridade sobre ele. Está me acompanhando? Você que tem que mudar de jeito, de procedimento, de conduta. É você que tem que mudar. Deus já te deu. Não pode mais ficar com aquelas coisas velhas na sua vida. Você nasceu de novo. Você tem a nova natureza. Dá trabalho, mas você não pode mais ser desse jeito. No 5, então. E toda altivez, quer dizer, tudo que é para se exaltar, né? Que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, nós temos que levar o nosso pensamento para obedecer Cristo Jesus. Para isso, nós temos que conhecê-lo. Quando eu conheço Jesus Cristo, é através da palavra, e os meus pensamentos vão sendo entregues a Ele. Porque são os pensamentos dEle. Porque eu estou lendo a palavra. Isso vai entrando em mim. Vocês estão entendendo que é preciso orar ou não? Não entendeu nada, né? Você pegou essa? Sem oração você não vai chegar em lugar nenhum. Ah, você pode orar para você receber alguma coisa, alguma coisiquita. E se a sua fé chegou lá, você até recebe, ou então não recebe. Mas você nunca vai vencer você mesmo. A chave é vencer você. É. Senão você vai ficar nessa vida o resto da vida. E nada vai dar solução. Nada, nada, nada, nada. Tem gente que dá uns passinhos e já quer desistir. Fica lá pedindo ajuda. E agora? Não, tá dando certo. É isso aí, você tem que continuar. Ai, mas é... Porque eu vou parar, porque não vai dar, porque hoje... O diabo tá falando. Chega, agora você tem que parar de desistir. É mais diabo falando ainda. Mais. É o diabo falando. Como eu disse, ele não vai dizer, ô, atenção, sou eu o diabo falando. Ele não vai fazer isso. Ele fica pondo pensamento e faz você acreditar naquilo. E é tudo mentira. O que ele está falando é tudo mentira. Porque a verdade é Cristo Jesus, é a palavra de Deus. Então, esses pensamentos que se levantam, ó, entende aqui, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é para você aprisionar. É para você amarrar, isso daí some. Vai pôr lá, preso. Com o não um. Vocês estão me acompanhando? Amém. Por isso que você tem que crescer espiritualmente. Porque bebê nem entende isso que eu estou falando. Chegar uma pessoa aqui que já nasceu de novo há 30 anos, porque aceitou Jesus. Lá não sei aonde. Chega aqui hoje, ouve isso. O que, que é isso? Eu nem sei o que está falando. Nem sei fazer isso. Bebê não sabe fazer isso. Porque bebê não sabe pegar em arma. Uhum. Só adulto, gente madura. E qual é a nossa arma? A palavra de Deus. Aleluia. Não é? Do Espírito Santo? A arma do Espírito Santo não é a palavra de Deus? Então, meu amigo, pega essa arma. Mas dá uma preguiça, né? Porque a pessoa não quer ficar quieta, sentada lá orando sozinha, se trancar lá e ficar com Deus. Pera aí que agora a guerra é comigo e com você, né? Já pus, eu vou ficar aqui orando. Bom, seus cabelos vão levantar, ficar em pé, você vai ficar vesgo. Vai acontecer tudo. É bom nem se olhar no espelho. Mas, gente, você vai ficar um pandareco. Mas é você lá, é com você mesmo e carcando o diabo. Tipo, eu não vou aceitar seus pensamentos, eu não vou aceitar o que você é, eu não vou aceitar, tá duro aqui, eu quase não estou conseguindo. Mas eu vou ficar. Eu vou ficar aqui 5 horas, mas eu vou orar 10 minutos só. Porque é o que eu vou conseguir, porque é tanto diabo aqui, mas eu não vou sair daqui enquanto eu não orar 10 minutos. Nem se levar 5 horas. Alma, você vai ter que entender que agora você vai submeter a Deus. Orar é difícil, minha gente, mas você tem que vencer você. Você é que tem que dar um chega no diabo, ele não pode te dominar mais. Porque ele está te dominando pelos pensamentos. Quando você pensar como Jesus pensa, você está na vitória. Isso vale ouro, gente. Todo ouro de Jerusalém celestial para nós. Isso não tem dinheiro que pague, queridos. Isso é o que Deus falou, você anda sobre serpente e víbora, o diabo está debaixo do teu pé. Ele vai atacar, atenção, você vai dizer, não, tudo bem, ele sabe, mas ele vai atacar de novo. Ele é o serviço dele atacar o dia inteiro e você não percebe. Do nada ele se levanta. Do nada ele vem, estava tudo ótimo, maravilhoso. Mas você volta lá, fica lá. Então, versículo 5 novamente. 4 e 5. Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir pensamentos, imaginações. Porque é isso que o diabo faz. Porque o mentiroso faz você imaginar coisa. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Amém. Quer ver? Abre lá Romanos 12. Nós vamos encerrar. 12. Amém, queridos? Amém. É isso aí. Ah, nem vou na igreja que ela vai mandar orar. É, diabo. O diabo não quer mesmo que você venha. Porque aqui ele quer dominar você. Não, eu vou ficar aqui orando. Ah, é? Vou pôr uma câmera lá. Depois vou pôr um vídeo aqui, ó. Orou nada. Gente, é muita pressão pra gente não orar. Muita, muita pressão. E se você está crescendo espiritualmente, a pressão fica maior. Ele põe mais coisa, você não consegue. Mas você tem que perseverar. É na perseverança que nós ganhamos. Você tem que ser osso duro de roer, meu filho. Você tem que ficar lá. Não larga o osso. Fica lá. Deus está agindo conforme você persevera na oração. Ele vai conseguindo liberar unção para você. Ele vai te ajudando. Agora, se você larga, né, minha filha? Você fica aí sem nada, sem poder, sem unção. Então, olha lá, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É isso aí que eu disse, é um sacrifício orar. Puxa vida, é um sacrifício, gente. Você consegue ficar 2 horas na frente da televisão, 3 horas com alguém conversando, você consegue ficar lixando um negócio lá 5 horas, mas, gente, sentar para orar, pelo amor de Deus. Então ele disse, sacrifício vivo. Você está lá num sacrifício mesmo, porque você decidiu. Eu vou orar, minha vida é de Jesus, eu quero ter poder, e diabo, você não vai ter vez na minha vida. Eu quero segurança, eu quero paz, eu quero proteção, eu quero que Deus me abençoe e me guarde. Então é por isso que eu estou aqui, porque eu preciso dele, eu dependo de Deus. É por aí. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso aí, você decidiu racionalmente fazer isso, com a sua alma. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso aí. Uma vez que a minha mente é restaurada, então a transformação vem, porque os pensamentos foram restaurados. Então veja que Deus não está falando aqui de jejum. Deus não está falando aqui, este sacrifício que Deus está colocando aqui para nós, é a sua perseverança. Que você, ele não designou as práticas exatas da oração e nem o jejum, mas ele disse que é para eu ir, que é como um sacrifício. Porque é um sacrifício. Não é fácil orar. Outro dia, faz tempo já, uma pessoa mandou um e-mail. Você está dizendo que é difícil? Então, o que Jesus fez na cruz não valeu. Olha o religioso, né? Ah, valeu, bicho. Quantas horas você fica lá orando na tua casa? Quantas? Quantas baratas já tirou daí? O pecado, quantas? Quantos impasses você já passou na sua vida? Você nem sabe. Nem sabe. Está falando que Jesus... Claro que ele fez tudo. Olha o religioso. Agora eu que tenho que fazer. É dificílimo. É um sacrifício mesmo. Orar é sacrifício. Se você não fizer sacrifício, você nunca vai orar. Você tem que fazer um sacrifício. Assim como você faz um sacrifício para vir na igreja, porque o diabo faz tudo e você não vem. Ah, não, essa hora ir para a igreja. Mas o que você está fazendo? Não está fazendo nada. Nem está tendo alegria nenhuma lá onde você está. Tudo mentira. Se vier aqui, ainda Deus te restaura, te renova, você sai aliviado. Tá? Então, o Senhor disse que é sacrifício? É sacrifício. É difícil, pode pôr isso na sua cabeça. Mas faça o seu momento de oração todos os dias, porque isso vai ser uma bênção para você. Você vai aprender a ouvir a voz do pastor e saber qual é a voz do diabo, do seu inimigo. Você tem que conhecer a voz dele, os pensamentos. Os cristãos não sabem como expulsar esses diabos dos pensamentos. Nem estão sabendo disso. Deixa o diabo fazer o que quer. E muitas vezes falam que é Deus que fez e nem foi Deus. Diga lá. Depois fala, mas é porque Deus mudou de ideia, né? Tem até gente que fala isso. Não, ele falou que era para eu voltar, né, para fazer isso, que ele mandou eu... Não, Deus nunca manda você ir lá e fazer de bobo. A obra de Deus é, ó, vai indo. Às vezes está parado porque tem muito diabo. Nós temos que esperar. Nós estamos avançando espiritualmente até que essas barreiras caiam. Mas não é que Deus, uma hora aqui, outra hora ali, outra hora aqui lá, porque não está dando certo. Isso aí é pensamento do diabo. Ok? Mas, gente, veja bem na sua vida pessoal. Construa a sua vida para o seu lar ser abençoado. Não deixe o diabo mais andar lá. Gente, não é para ficar expulsando na cara do outro lá em casa o diabo. Isso dá um... Gente, dá até cadeia, hein? Pelo amor de Deus. Não façam isso. Não façam. Sozinho, lá fechado, trancado. É você lá com o diabo. Manda esse diabo embora sozinho. Você não vai fazer isso nem no meu pensamento. Você não vai reinar. É Jesus que reina. Vai exercendo isso. As coisas vão começar a melhorar na sua vida. Aonde você pisa, aonde você mora, aonde você trabalha, aquilo que é seu. É isso que é guardar. Você tem que fazer isso, exercer isso. E não deixar o diabo acabar com a tua vida e com as tuas coisas. Em nome de Jesus. Amém?